Mas tem um detalhe muito importante. Jesus tem dois discursos completamente distintos. Quando ele falava aos fariseus, aos doutores da lei, homens orgulhosos que conheciam a verdade, e quando ele falava aos pecadores, às pessoas simples, equivocadas, sempre generoso, sempre bondoso, jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Eu desafio a quem encontrar no Evangelho uma passagem do Cristo condenando alguém que esteja equivocado. Mas ele chamava a atenção, sim, dos doutores da lei, dos homens que tinham conhecimento das Escrituras, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus, chegarão primeiro do que vocês, porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado, nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Jesus falava para o povo. Os fariseus e doutores da lei, eles sentam nos tronos de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles dizem. Era só discurso. Os fariseus colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo sequer. Ficavam nas praças públicas, posando de santos, apontando o dedo, dizendo que era impuro, quem era pecador. Os samaritanos eram considerados heréticos, os leprosos, as pessoas equivocadas, os paralíticos, eram marginalizados na sociedade judaica naquela época. A própria mulher tinha uma condição submissa perante o homem. E Jesus vem revolucionar toda aquela história. Dirige-se à mulher samaritana no poço de Jacó, em Sicar. Lhe oferece água pura de beber, água que descedenta toda a sede, água pura do Evangelho. E aquela mulher sai saltitante, cantando hosanas ao filho de Davi, por reconhecer nele um verdadeiro profeta. Jesus se dirige e fala na parábola do bom samaritano, elogiando aquela classe que era considerada herética pelos judeus. Foi verdadeiramente um revolucionário. Então, quem falou essa frase? Jesus de Nazaré. Mas para quem ele falou? Para um pecador ou para um doutor da lei? Para um doutor da lei. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Que nos diz Carlos Torres Pastorino, autor de Minutos de Sabedoria, exegeta, católico, notável, que posteriormente tornou-se espírita e hoje nos traz mensagens do mundo espiritual através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Ele nos diz que a melhor interpretação é: a quem muito foi dado, muito será pedido e não cobrado. E foi Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem nos deu a melhor interpretação dessa frase, dizendo: aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Nazareno, por que eu nunca escuto ninguém falar essa frase como a Kardec a pronunciou? É verdade, porque a gente só gosta da condenação, da cobrança, da punição. Esquecemos daquela outra passagem que Jesus diz: a quem tem, lhe será dado. E a quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ou seja, quem tem fé, quem tem conhecimento, ganhará ainda mais. Quem não tem fé, quem não tem conhecimento, até o pouquinho que tem, poderá perdê-la. Então, estudar não é bom, não.